mami, muito obrigado. Minha mãe é prostituta, meu pai desempregado. Moramos num barraco de 2 metros quadrados, com a mente vazia, sem comida no prato. Eu não tenho tempo pra jogar bola. Um carrinho de papelão me acompanha com a cola. Não tenho um caderno, livro pra mim e pra escola. Pro leite do meu irmão, no farol peço esmola. E o boy do Audi me nega um real, fecha o vidro. Me nega um real e ainda sai sorrindo. Parece um campeão que ganhou um título e gasta com farinha na boca do lixo. Não tenho bola, mesa, festa nem som. Se eu quiser um presente, eu mando um pro caixão. Não ganhei fórum, zap, hip, cur, nem hang luz. Uma calça furada sem camisa e o que chute. É verão, graças a Deus, até que enfim chegou. Porque eu durmo na rua, não tenho cobertor. De dia fico embaçado, eu passei um veneno. Segurança do mercado me deixou uns ferimentos. Eu fui roubar pra comer, ele bateu em mim. Peço a Deus pra que o filho dele não fique assim. Acho que vou ficar na rua, nem vou voltar pra casa. Pra ver meu pai injuriado e minha mãe viciada. É meu 8º aniversário, eu consegui sobreviver. Mas no 14º, cê vai ver o que eu vou fazer. Com uma 9 na mão, se bater em uma revanche. Vou dar uma BMW, levar pro desmanche. Pegar um barão, pôr alimento no barraco. Olhar pra minha mãe, chegar, dar um abraço. Pegar o som velho do vizinho emprestado. Comemorar meu 14º aniversário. Aê, aê, criança chora, criança chora. Criança implora, criança implora. Só que se não der educação, não der educação. A alimentação agora, alimentação agora. Depois não vem reclamar. Vai sair da pistola. Qual alternativa, o que é que eu faço? Sou mais um largado, caído, jogado. Já presinto meu futuro, eu vou virar um monstro que mata um playboy por um café de um conto. Se minha mãe tivesse pelo menos um trabalho e garantisse que ia entrar comida no barraco. Mas sem estudo e aparência, a vaga é negada, limitada. A burguesa não quer nem tá limpa a casa. Sei de tudo aí, eu tô ligado. Porque é que o meu pai não arruma um trabalho? Ele tem uma bronca, é ex-presidiário. Teve que traficar, papou comida no armário. Se eu sou o futuro do Brasil, como diz na tela, o futuro dessa porra é se acabar na guerra. Quando eu lembro que a minha mãe vende o corpo pros playboy, o sangue sobe, a alma ferve, o coração aperta e dói. É tipo transformação, estilo mutação. Do moleque inocente ao vilão com 8ão. Com o microfone na mão, na TV a mulher dizendo que o caminho certo segue quem quer. Mas onde eu busco a esperança, onde eu busco a fé? Maomé foi a montanha, ela não vem a Maomé. Muitos que estão no Ibope por aí vieram daqui, mas se esquecem de mim, moro. O criança, a esperança nunca foi em casa. Um show beneficente não me deu cesta básica. Eu prefiro morrer pra acabar com a agonia. Deixar um prato a menos pra minha mãe na lista. Mais que nada, eu não vou morrer à toa e não recompensar o sofrimento da minha coroa. O dia inteiro eu no sol, na esquina do farol. A minha arma de brinquedo, jogador de futebol. Não tive a sua sorte, deixa a carteira, o relógio, a corrente e se pá a disqueteira. Aê, eu sou o moleque do farol sanguinário e roubo playboy, comemoro aniversário. Vejo vários boy na televisão, na televisão. Acenando uma pomba, acenando uma pomba. Com a palma da mão, com a palma da mão. Não aguentando a violência, não aguentando a violência. Meu país criou, meu país criou. É o pavio que ele acendeu, o pavio que ele acendeu. Clic, clac, bum, clic, estourou. O corpo quente, a alma treme. O tiro do tenente, covarde pé. Só porque eu roubei o colar da tiazinha, não faz falta pra ela, mas é a comida da minha família. Dentro da ambulância eu lembro dos tempos passados. Eu tentava ser humilde, pivete honrado. Tentava vender chiclete dentro do metrô, mas o urubu de farda preta veio, me pegou, morou. Me espancou com o cacetete, me humilhou. Depois ainda quer que eu vire um trabalhador. Eu me lembro do lixão, garimpando com a mão, tentando achar comida espalhada no chão. Agora eu tô entendendo a verdade nua e crua. O mano de terno e gravata vem aqui, me empurra. O moleque na frente do teatro, na calçada. Pro empresário, candidato não significa nada. O artista da TV sabe condenar, mas não dá um emprego pro meu pai trabalhar. Os malucos da TV sabe até falar, criticar, mas na hora H, quem vem ajudar? Põe dinheiro, põe comida aí na minha cruz. Quem sabe eu morrendo agora eu encontro Jesus. Não sou o último, nem o primeiro. O Brasil é uma merda e os moleque é herdeiro.